Ora, muito bem, abrimos as portas do vosso Jardim Abrir Mal Plantado, o programa da música portuguesa, feito na Rádio Filispim, a rádio livre e comunitária de Trasancos, aqui na frequência 93.9 da FM. Ora, vocês como sabem muito bem, no próximo dia 10 de março vai haver eleições em Portugal. Ora, eu não quero aqui fazer a propaganda a nenhum partido em especial, mas eu recomendo votar sempre à esquerda, porque a esquerda tem mais possibilidades de garantir os direitos dos trabalhadores, os direitos das mulheres, os direitos das pessoas negras, por exemplo, as pessoas e, por exemplo, também dos direitos humanos. Enquanto que se votarmos à direita, se calhar esses direitos todos perdem substância. Vamos perdendo esses direitos com a direita. Ora, e o programa de hoje tem tudo a ver com a esquerda, porque fala sobre o movimento black, coisa que pela direita seria dificilmente compatível. Ora, o movimento black, e eu vou explicar mais ou menos o que é. O movimento black tem música que bebe diretamente do soul e do funk norte-americano e que mistura ritmos típicos brasileiros como o samba ou o forró. Além de ter componente musical, este movimento também alia uma forte componente política, cultural e também intelectual. Vamos agora continuar com um tema de Tony Tornado, o tema Sou Negro. E depois eu explico que este Tony Tornado é basicamente a pessoa com que iniciou este movimento. Mas essa história eu vou contar depois da canção. Vamos então ouvir Tony Tornado e Sou Negro. Minha cor, o que eu quero, não se iluda, por Deus eu juro, é conseguir o seu amor. Ora, fantástico, este Tony Tornado cantava Sou negro sim, mas ninguém vai rir de mim. Pois é, foi com esta atitude de que se gostava de si próprio, de valorizar como é um negro com alto valor, um valor muito forte, que concorreu ao Festival da Canção de 1971 no Brasil e ganhou. E além disso, além de ganhar, também apareceu na televisão com umas roupas todas espampanantes, muito coloridas, com uma grande tatuagem no meio do peito, um sol pintado no meio do peito e com o cabelo afro, um cabelo que na altura não era de moda, mas, não estava de moda, mas depois dele, sim, depois dele tornou-se moda. Ou seja, essa atitude foi aquela que chamou a atenção a muitos jovens negros na altura, nos anos 70, no Brasil, que havia racismo, hoje em dia ainda há racismo, portanto, imaginem, na altura havia ainda mais racismo. Mas era um racismo que estava escondido, que negava-se esse racismo. Mas a atitude do Tony Tornado nesse festival não ficou por aí, porque entretanto cantou a Elis Regina uma canção que dizia Black is Beautiful, o lema de Steve Biko, que também valorizava os negros. Portanto, ela cantou essa canção. E ao cantar essa canção, o Tony Tornado, que estava a vê-la na plateia, e de repente salta para o palco e começa a dançar e a saltar e a pôr o punho em alto, como fazem os Panteras Negras nos Estados Unidos da América, e imediatamente a polícia prendeu e levou para a prisão e fez um interrogatório. Ora, tudo isso fez com que o movimento Black Rio nascesse, foi a partir dessa atitude do Tony Tornado. Vamos agora ouvir a canção que a Regina cantou nesse dia, Black is Beautiful, um lindo, lindo lema de Steve Biko. Hoje cedo, na rua do Ouvidor, quantos brancos horríveis eu vi. Eu quero um homem de cor, um deus negro do Congo ou daqui. Hoje cedo, na rua do Ouvidor, quantos brancos horríveis eu vi. Eu quero um homem de cor, um deus negro do Congo ou daqui. Que se integre no meu sangue europeu. Integre no meu sangue. Ora, grande. Ainda não acabou. Agora sim, a Elis Regina, muito grande com esta canção, Black is Beautiful, ao qual Tony Tornado ficou maravilhado e sentiu-se identificado com esse negro. Ele queria ser esse negro. Ele era esse negro, aliás. Ora, então agora vamos fazer uma pequena pausa para ouvir a cunha a favor da Palestina, porque nós aqui neste programa, Jardim à Beira-Mar Plantado, somos antirracistas, antifascistas e também somos contra o genocídio que Israel perpetua contra a Palestina há mais de 75 anos, portanto, já não é de agora. Já comete estes crimes há várias dezenas de anos. E na semana passada cometeu mais um crime horrível, matando mais de 100 pessoas enquanto estavam à espera da ajuda humanitária, matou-as assim a tiro. Assim, uma coisa horrível. Ora, então para a Manuela Flávio, que ela anda sempre a pedir, a ver se quando se não deixa de passar estas cunhas, vai aqui, vai a cunha. Mas também quero avisar que andamos aqui a preparar na rádio mais duas cunhas a favor do Assange, que não queremos o Assange preso. O Julian Assange merece a liberdade e ele, o que ele fez não tem nada, nenhum, não foi nenhum crime. Assim como o Pablo González, um jornalista espanhol que está preso na Polónia desde que começou a guerra na Ucrânia. Ora, estamos aqui a fazer duas cunhas especiais para esses jornalistas. Vamos então ouvir a cunha da Palestina uma vez mais. Desde Rádio Filispín, queremos deixar constancia do noso rexeitamento ao xenocidio do povo palestino que o Estado sionista de Israel está a perpetrar, dando continuidade á política de terror e masacre que ven aplicando desde o ano 1948. Male aos sucesivos acordos internacionais, o territorio palestino continúa minguando a medida que Israel continúa o seu avance a base de violencia sistemática, colonatos ilegais e operacións militares de castigo xeralizado á poboación civil como a que estamos a ver estes días. O colectivo OPAI Rádio Filispín quer denunciar o papel das instituições, parlamentos e partidos da União Europeia, do Estado Espanhol e da Galiza que se perfilam e naturalizam esta política de extermínio. Exiximos políticas activas de boicote, desinvestimentos e sancións que obriguen Israel a por fin a ocupación, a respectar a legalidade internacional e as resolucións das Nacións Unidas, o recoñecimento do Estado palestino e o dereito ao retorno das persoas refugiadas. Exigimos também o fim da impunidade de Israel, a suspensão das relações preferenciais e o fim do vergonhoso apoio diplomático, econômico e político a este massacre. Desde Radio Filispín, facemos un chamamento a persoas e organizacións a apoiar as movilizacións que se están a realizar na nosa comarca e por toda Galiza, a encheren as rúas e a facer pronunciamentos públicos de apoio á causa palestina. Ora, então, sobre o movimento Black Rio, agora vou-vos contar, assim, basicamente, como é que foi a história do seu início. Portanto, tudo começou pelo Tony Tornado, durante o seu espetáculo no Festival da Canção de 71. Digamos que esse foi o início. Depois havia bailes, a juventude, na altura, brancos e pretos iam bailar. Só que os negros não se sentiam que tinham o seu local próprio, porque sempre que iam dançar num baile, afinal, tinham que sair um pouco desgostados e um pouco frustrados. Até que o DJ Funky Santos foi o primeiro que fez assim umas festas só para pretos. E foi muito bom, só que só eram festas pequenas e com um som um pouco mau, digamos. Então aparece a figura importantíssima de Don Philo, Dom Filó foi aquele que, além de fazer uns bailes espetaculares, também lhe incrementou aquela componente política e social e intelectual. Foi ele que pôs aquelas notinhas, aquelas frases do Martin Luther King, do Malcolm X e do Steve Biko nos bailes. Eram os bailes. Primeiro começaram por ser as noites Shaft. Shaft como o Shaft do filme e da série. Depois mudou o nome para Soul Grand Prix. Era um nome bastante conhecido, então passava um pouco despercebido à ditadura, porque não se esqueçam disso. Tudo isto foi durante a ditadura militar do Brasil. Então eles tinham que arranjar maneira de não ser apanhados, nem ser descobertos. E ele arranjava nomes que passavam despercebidos, o Soul Grand Prix. Grand Prix, como havia o prémio da Fórmula 1, Grand Prix, pois usava mesmo o nome para os bailes. E eram bailes com um som cada vez melhor, com cada vez mais potência de volume, com mais qualidade de som. Tinha também uns placards luminosos com as frases Black is Beautiful, com as fotos de negros e negras belíssimas. E pronto, e tudo isso. Além disso, Dom Filó também fazia coletâneas de discos com as bandas brasileiras que estavam a começar. Porque tudo isto deu origem a várias bandas também. E as bandas queriam tocar esse som misturado com aquilo que conheciam, o samba e o forró. Vamos agora ouvir uma banda que Dom Filó também acabou por montar uma banda. Imaginem só, este Dom Filó fez muito pelo movimento. E a banda chama-se Hot Stuff Band. E vamos ouvir o tema desta banda, Juju Man. É espetacular. Ora, pois é, é a Stuff Band, uma grande banda criada pelo Dom Filó. Ora, Dom Filó, este que, claro, na altura ele fazia tudo à vontade. O que ele imaginava, ele fazia. E só que, ao ser tão conhecido e a fazer tantas coisas com sucesso, afinal a ditadura, os militares e o poder começou a dar-se conta dele. E algumas vezes chegou a ser perseguido e algumas vezes chegou a ser levado de surpresa para interrogatórios na polícia. Pois é, desta banda, também vos queria dizer que desta banda saiu, era tão boa porque tinha realmente muito bons elementos, e desta banda saíram elementos que formaram depois a banda Black Rio, que tem o nome do movimento, que foi a que ouvimos no início deste programa, a banda Black Rio. E também saiu mais um músico, o Carlos da Fé, que também ficou super conhecido na altura. Mas nenhum destes foi o primeiro disco soul. O primeiro disco soul feito no Brasil foi o de Tim Maia. E é do Tim Maia que vamos ouvir a seguinte canção, Não Vou Ficar, um tema também antirracista, embora vá disfarçada de uma canção de amor, é uma canção antirracista. Tim Maia com Não Vou Ficar. Não tem mais jeito, tudo está desfeito. Com você não posso mais ficar. Não vou ficar, não. Por isso não vou mais ficar. Por isso não vou mais ficar. Ora, acho incrível esta canção, é extasiante, Tim Maia com Não Vou Mais Ficar. Portanto, eu quando me dei conta deste estilo musical e movimento, o Black Rio, eu fiquei um pouco boquiaberto, porque não conhecia, sinceramente, não conhecia nada deste movimento. E, segundo dizem muitos jornalistas no Brasil, este movimento é tão importante como o Bossa Nova ou o Tropicália, por exemplo, que são bastante mais conhecidos. Outra característica deste movimento é que chama-se Black Rio e é composta maioritariamente por negros, mas não é exclusivo de negros, não, porque há muitas bandas brancas que se incluíram tanto nas festas como no, nos, nas coletâneas de discos, tais como os que vamos ouvir a seguir, o António Carlos e Jocafi. Vamos ouvir o tema que eles tocaram para o disco coletânea de Black Rio, Cavalo Heré. Esta foi Cavalo Heré, de António Carlos e Jocafi. E agora vamos ouvir uma canção especial, a canção de Miguel de Deus. Uma canção que se chama 5 anos e vocês vão ouvir, e se eu não explicar, vocês vão dizer, esta canção é uma parvoíce total. Mas não, esta canção é realmente uma crítica ao sistema ditatorial que se vivia na altura. Um sistema horrível em que raptava pessoas, levava-as de casa sem avisar a ninguém, claro, eram raptadas e desapareciam, milhares de pessoas que desapareciam, tal como acontecia noutros países onde havia ditaduras, pois no Brasil era igual. Esta canção é sobre isso. Vamos então ouvir 5 anos por Miguel de Deus. Eu não sei. Estás a ouvir Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado. Ora, muito bem, estão a ouvir o Jardim à Beira-Mar Plantado, hoje dedicado ao movimento Black Rio. Um movimento musical cuja influências são baseadas no soul e no funk norte-americano e que também mistura ritmos brasileiros como o samba ou o forró. Este movimento, além da componente musical, também detinha um forte caráter político, cultural e intelectual. Ora, a canção que acabamos de ouvir chama-se precisamente Black Rio e é tocada pelo grupo União Black. Agora vamos ouvir um tema de Gerson Kid Komba. O tema chama-se Mandamentos Black e que mostra exatamente o que se planeia com este movimento, o que é que se requer com este movimento. É realmente uma resposta ao que se dizia na altura. Já começavam a cair críticas de todos os lados e tanto a esquerda como a direita tinham algo negativo a dizer. A esquerda, por exemplo, dizia que a música do Black Rio era simplesmente uma imitação da música norte-americana e que só queriam era ganhar dinheiro, enquanto que a esquerda dizia que eram uns radicais perigosos, típicos como os Panteras Negras dos Estados Unidos da América, e que eram também racistas, que os negros eram racistas, que não aceitavam brancos. Ora, aqui Gerson Kid Komba diz tudo na sua música, vocês ouçam com atenção o que ele tem para dizer, que é muito interessante e explica tudo o que é o movimento Black Rio. Brother! Assuma sua mente, brother! E chega a uma poderosa conclusão de que os blacks não querem ofender a ninguém, brother. O que nós queremos é dançar, dançar, dançar e correr. curti muito o soul. Não sei se estou me fazendo entender. O certo é seguir os mandamentos blacks, que são baby, come on brother, yeah. Dançar como dança um black, amar como amo um black, andar como ando um black, usar sempre o cumprimento black, falar como fala um black. Este Gerson Kid Combo com os mandamentos Black. Eu agora quero-vos contar como foi a minha ideia para fazer este programa sobre o movimento Black Rio, que realmente nasceu através de um podcast. Foi o podcast do Tiago André, o História Preta, que eu recomendo-vos, já que eu recomendei alguma vez e volto a recomendar-vos, porque tem histórias fantásticas sobre os negros ou pretos do Brasil, e não só, são de todo o mundo, realmente são de Portugal e de todo o mundo. Ora, e realmente havia um capítulo, realmente está dividido em 5 capítulos, sobre esta história do movimento Black Rio. Eu recomendo-vos, se quiserem ouvir a história com mais detalhes, que ouçam. Eu aqui estou a passar a música e ele conta os detalhes, vamos que nos complementamos. Eu acho que há aqui um complemento muito bom. Ele fala da história e eu ponho a música. Vamos agora ouvir então o som Sangue e Raça, do grupo Dom Salvador e Abolição. Thank you. Pois é, a carreira artística de muitos músicos e músicas cresceu durante o movimento Black Rio. Temos como exemplo Tim Maia, que nasceu já com Black Rio e foi evoluindo. Temos, por exemplo, Caetano Veloso, também que nesta altura já era conhecido, mas nesta altura gravou discos com os elementos do grupo da banda Black Rio, por exemplo. Temos o Carlos Jafé, que saiu dessa banda Black Rio. E temos ainda outro mais, que eu gosto imenso, que é o Jorge Ben, que também algumas das suas canções apareceram nas compilações de Black Rio. Além disso, Jorge Ben sempre teve canções antirracistas, mas esta canção não é tão antirracista, mas está ali, nesta compilação, que eu acho muito bonita esta canção. Chama-se Comanche. Enquanto existe Deus no céu, o urubu não come folha. Enquanto existe Deus no céu, eu vou cantando gente boa. Minha mãe me chama Comanche. Comanche. Minha mãe me chama Comanche. Comanche. La la la la la la la la la la la la la la la la. A lua, quero ver descobrir o sol. Sou Comanche, sou guerreiro, sou vindo, sou perdigueiro. Minha mãe me chama Comanche. Comanche. Minha mãe me chama Comanche. Comanche. Minha estrela do Oriente, sou Comanche, sou barqueiro. Nasci e vivo contente comigo e com minha gente. Pois enquanto existe Deus no céu, o urubu não come folha. Enquanto existe Deus no céu, eu vou cantando gente boa. Minha mãe me chama Comanche. Minha mãe me chama Comanche. Pois é, infelizmente o movimento Black Rio não durou muito tempo e no final dos anos 70 já estava a acabar, porque o seu mentor, Dom Filó, começou pouco a pouco a deixar os bailes, a deixar de publicar mais discos, as compilações em disco, e daí afastou-se do movimento devido às pressões da censura. A ditadura estava a ganhar esta guerra contra os negros, e Dom Filó teve que se dedicar a outras coisas. Ele dizia, por exemplo, Dom Filó dizia que músicos como o Chico Buarque, que se podem dar ao luxo de dar ao exílio, de exilar-se, mas eles não tinham dinheiro, realmente não tinham dinheiro para viajar, nem tinham possibilidades de fazer uma vida noutro país, então tiveram que ficar no Brasil durante o resto da ditadura, que ainda durou mais uns aninhos, a dedicar-se a outras coisas, mas o movimento foi decaindo e agora vamos então ouvir uma canção que é assim um bocadinho mais, um ritmo mais lento, do Orlando Divo, que se chama Onde Anda o Meu Amor, que é para lamentar esta perda. Ora, eu só espero que este programa vos tenha ajudado, vos tenha inspirado a votar bem este próximo domingo, porque não votem, por favor, numa direita racista que se porta tal e qual a ditadura se portou nos anos 70 no Brasil, que é acabar com estas coisas tão bonitas. Portanto, pensem bem e vamos então acabar com uma canção do grupo Black Rio, tal como começamos com o grupo Black Rio e vamos acabar com mesmo a banda Black Rio, aliás. Vamos acabar em festa com o tema Gafieira Universal, da banda Black Rio. Um abraço e fiquem muito bem. Bye.